caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Primeira edição comigo, Carlos Bonaparte, aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai ser uma edição de estreia em que vou trazer, portanto, vários temas que fizeram parte das 185 edições que o programa já conheceu, na altura em que a Joana Santos ainda o apresentava. A edição de hoje vai trazer músicas que certamente se lembra bem e que fazem parte da história deste programa. Quero dizer-lhe que caso queira fazer os seus pedidos musicais, no caso alusivos ao fado, pode fazê-los através das seguintes formas: enviando-nos um e-mail para o nosso endereço geral.radioantenaweb@gmail.com, ou, se preferir, pode ir à página do canal 1, por exemplo, e em peça uma música, enfim, deixar a sua dedicatória, o seu fado, e escolher no nosso site o programa Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos então aqui nesta edição trazer desde já três temas. Lúcia da Bandeira, a primeira fadista, vai-nos trazer o tema Quem? Ainda para ouvir também nesta edição, na abertura, a primeira sequência, a Beatriz da Conceição, uma fadista conhecida que muitas vezes passou no programa Diga Lá ao Senhor Fado. Este fado chama-se Noite. Para fechar a primeira sequência, o primeiro conjunto de fados, vamos ficar com Lisboa à Noite. A voz é inconfundível e é de Maria Armanda. São os três primeiros fados aqui no canal 1 da Antena Web. Eu sou o Carlos Bonaparte e é encantador estar consigo desse lado. Espero que goste. É com todo o orgulho e com todo o carinho que lhe trago esta seleção de fados, como é lógico, sempre a pensar no estimado ouvinte. Vamos à música então. Ficamos com estes três primeiros fados. As portas abrem-se com Quem? De Luz Sá da Bandeira. Quem quer almoço, quem me dera ir à toa para muito, muito longe de Lisboa. Quem me leva, quem me leva, que ainda presto. Quem me leva, ora cai e me acaba o resto. Quem quer laranja da China, quem quer a vida da costa, quem quer uma alma perdida, de quem nem a dona gosta. Quem me dera ir à toa muito, muito longe de Lisboa. Quem me leva, que ainda presto. Quem me leva, ora cai e me acaba o resto. R.R. Michelin, pra patroa e pra quem me leva tem razão. Eu sou tola no ladrão. Quem me deve ir à toa para muito, muito longe de Lisboa. Quem me leva, quem me leva, que ainda presto. E me acabou o resto. É 1.09.43. Quem o leva, leva manda ver. É cautelar

quando ela adormeceu, Lisboa não parou a noite inteira. Boêmia, estufa, nada mais bairrista. Fui à sardinha assada lá para a feira e à segunda santa da revista. Dali para o meio alto então galgou, o céu a lua cheia fugia. Ouviu cantar o fado então senhor, que era saudade aquela voz que ouvia. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou de ver. Ouviu cantar o fado ontem à madrugada, quando ela adormeceu. Lisboa Estimado ouvinte, seja bem-vindo depois destes três fatos. Tudo bem desde há alguns instantes para cá? Pois é, alguns minutos no caso. Nós ficamos com a Maria Armanda e o fado que dá pelo nome de Lisboa à noite. Para trás ficou a música da Beatriz da Conceição e a música chama-se Noite. Por acaso, sem querer, escolhi duas músicas que têm a palavra noite aqui. Foi, enfim, foi involuntário. Luz Sada Bandeira trouxe-nos o tema Quem? Vamos seguindo nesta edição com mais três fadinhos que certamente os ouvintes se recordam bem. Odete Mendes traz-nos Só Lágrimas de Sonho, uma fadista que passou tantas vezes no nosso programa, ainda com a Joana Santos. Vou trazer um outro fado, também muito conhecido, de um fadista que marcou presença. Eu estou a falar no Diga Lá, o Senhor Fado, até podia falar num outro programa que também passava muito fado, que era o Alma Lusa. Mas não, eu refiro apenas ao Diga Lá, o Senhor Fado. Nuno de Aguiar, Rochinol de Ribeira. Quem é que não se lembra desta música, não é? Tão bonita, um fado tão bem disposto, mas vamos aqui conferir nesta edição do nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Tristão da Silva traz-nos Farrapos de Vida, mas tudo isto daqui a pouco, porque antes quero recordar-lhe como é que pode deixar os seus pedidos musicais para o programa. O e-mail é este, geral.radioantenaweb@gmail.com, ou também no site da Antenaweb, no caso do Canal 1, basta ir em Peça uma Música, clique nesse botão e depois é só preencher os campos. Artista e nome, artista e título da música, o programa para o qual quer enviar, no caso para Diga Lá ao Senhor Fado, e já sabendo que tem que ser um fado, não é? Deixe-se a sua dedicatória e é só carregar em enviar, já está. E depois nós aqui recebemos o pedido, vamos responder e, como é lógico, vamos também passar, portanto, a música que nos pediu. Para já, os não há pedidos, esperemos que na próxima edição já haja, não é? Seria excelente se assim fosse. Bom, para já deixo então com Só Lágrimas de Sonho. A fadista chama-se Odete Mendes. Vamos ouvi-la. Madrugada, a dor que com saudade mais me dói.

por nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és ninguém. Tu és farrapo da vida, tens alma perdida e o amor próprio também. Tu és a mulher desprezada, não, não amas, nem és amada, não és filha de ninguém. Tu vives para enganar todo mundo, rico, pobre ou vagabundo, o nome próprio não tem. Para uns és Madalena, para outros Maria Helena, mas para mim não és, não és. Tristão da Silva com Farrapos de Vida. Antes chegamos com Nuno Aguiar e o Rouxinol da Ribeira. Antes mesmo, para abrir a segunda sequência, foi a vez de Odete Mendes com Só Lágrimas de Sonho. Pois é, ouvintes, o programa Diga Lá ao Sr. Fado nesta edição de sexta-feira já chegou ao seu final. Mas segunda-feira há mais, pelo menos assim se deseja. Vamos ficar com três clássicos do nosso programa. Estes sim são os maiores clássicos do programa. César Morgado, tema de 1966. A música chama-se Mãos de Mãe e tantas vezes foi pedida pela nossa ouvinte Mara e também pela sua filha, Andreia, com quem há tempos tive o prazer de conversar, não por voz, mas por escrito. Fiquei a saber que vai para a terra onde a mãe também já esteve. A Andreia e à sua irmã também aqui a nossa saudação pelas participações no nosso site. A Andreia, a irmã, participou muito, para quem participou mais foi sempre a Andreia e, claro, a Mara, a nossa ouvinte, quando era viva. César Morgado, dizia eu, com Mãos de Mãe. Logo depois, Carlos do Carmo, Agora Chora à Vontade. Foi uma recordação bonita que encontramos de 1965. Portanto, já há quase 50 anos depois. António Pinto Basto vai trazer-nos a Canção da Rosa Branca. E é assim que fechamos mais uma edição do nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado. Edição número 186 para sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2014. Ouvinte, fique bem. Tenha então uma boa noite na companhia do Canal 1. Já de seguida, há Lugar Algures. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e pela sua companhia. Peça-nos a sua música, já sabe. Eu quero aqui receber os seus pedidos, quero aqui receber as suas mensagens, quero que me diga algo, que me peça um fado, quero satisfazer o seu pedido musical. Tudo isto a partir da próxima segunda-feira. Para já despeço-me com César Morgado e Mãos de Mãe. Uma boa noite, ouvinte, bom fim de semana e até à próxima segunda. És linda, minha mãe, és uma linda aurora, és o sol a nascer para me vir beijar. Teu rosto me parece o de Nossa Senhora, que está na linda igreja onde vamos rezar. O pequeno beijo, o rosto se